Nossa velha amizade nasceu de uma luz que acendeu aos olhos de abril. Com cuidado e espanto eu te olhei. No entanto, você sorriu, concedendo-me a graça de ver talhada em você a nobreza de frente. O amor se desnudando no meio de tanta gente. Um doce descascado pra mim, eu guardo pro fim, pra comer demorado. Uma grande amizade é assim, dois homens apaixonados e sentir a alegria de ver amando prazer acenando pra gente. O amor crescendo, enfim, como capim.